Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. Pessoal, tudo bom? Aqui não é o Thiago e a gente está indo para mais um episódio especial para a Semana das Habilitações. Dessa vez a gente está com um convidado do grego, o Igor. Igor, se apresenta para a gente, por favor. Oi, gente. Meu nome é Igor. Eu estou no terceiro ano da Letras, né? Segundo ano do grego. Muito bom. Então, bora para a entrevista. Bora. O que motivou a fazer grego? Foi a sua primeira opção? Conta pra gente. Quando eu entrei na Letras, eu entrei muito querendo fazer inglês ou francês, né? Porque é o que eu tinha contato. Só que aí, eu sempre fui muito fã de mitologia grega, fã de Percy Jackson e etc. E aí, quando eu tive EC, eu comecei a me apaixonar pela literatura grega. E aí, eu acho que a coisa principal que me motivou foi no segundo semestre ter EC com a Ragusa. Ah, Ragusa. Então, acho que a maioria das pessoas sabem que é a grande propaganda da habilitação, né? E aí foi tendo IEC com a Ragusa que eu comecei a ter mais e mais vontade de fazer o grego, né? Por causa da literatura. E aí eu sempre fiquei muita dúvida entre francês e grego, e aí eu acabei escolhendo o grego. Foi muito difícil conseguir entrar na habilitação? Foi concorrido? Como é que foi? Não foi, porque apesar do grego abrir poucas vagas, acho que são 15 ou 20 vagas, ele é uma habilitação muito pouco concorrida. Então nem sempre todas as vagas são fechadas, e mesmo quando são, geralmente tem uma folga na nota de corte do ranqueamento. E quanto tempo dura a graduação no grego? Ela tem um tempo a mais que as outras, um tempo a menos, é o mesmo que todas, como é que é? É mais ou menos a mesma coisa das habilitações, né? Fazendo a dupla habilitação, são 5 anos, né? Junto com o português, dupla habilitação, igual as outras. Só o grego é um ano a menos, né? E são 4 anos. E qual o principal enfoque da habilitação? É na licenciatura, é no bacharel, é na tradução? O foco é maior no bacharel, até porque a licenciatura, como ela é pra você dar aula em escola regular e no nível fundamental, o grego acaba não indo muito para esse campo, né? Não tem quase nenhuma vaga no grego nesse campo. Então o foco acaba sendo muito no bacharel, em tradução e em pesquisa, né? O grego é uma habilitação cujo foco principal dela é a carreira acadêmica, é a pesquisa. Então, só confirmando, o grego trabalhado na habilitação é o grego antigo e não o grego moderno. Isso, a gente trabalha o grego antigo, não tem matéria de grego moderno, né? Até existe curso de extensão na faculdade, mas o que a gente estuda é o grego antigo. Quando a gente fala grego antigo, acaba sendo um pouco vago, mas especificamente é o grego da cidade de Atenas no século V, que é basicamente quando são compostas as tragédias e as grandes comédias e quando você encontra Platão, Aristóteles, toda essa galera mais famosinha na cidade de Atenas, é esse grego que a gente estuda. Se eu quiser ir pra Grécia, falando o grego de Atenas, de Sócrates e afins, eu consigo me virar? Eles vão te olhar um pouco feio, né? Tô capaz até que te entendam uma coisa ou outra, mas vai ser como se alguém chegasse no Brasil falando português de 1500, né? Ia causar alguns olhares meio estranhos. Acho, né? Uma experiência interessante. É interessante. A habilitação deveria se unir pra fazer isso. Olá, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui invadindo o podcast porque eu tenho mais um convidado, que é o Júlio. Bom, Júlio, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, tudo certo? Sou o Júlio, sou estudante do hebraico no primeiro ano da habilitação, vim do grego, depois de um ano no grego também. Tô aqui pra, enfim, ajudar a esclarecer aí algumas dúvidas sobre a habilitação. E, Júlio, o que te levou inicialmente a ir pro grego? Quais foram os fatores? O que te atraiu nessa habilitação? No ciclo básico, eu tive uma professora muito boa de EC. Eu acho que algumas pessoas que passaram por ela sabem que é a Ragusa. Eu me encantei pelo assunto, achei que seria muito interessante seguir pelo grego, e aí foi o que me levou pro grego inicialmente. Assim, eu já tinha flertado com o grego antes, por causa de, enfim, uma aproximação mesmo que eu tenho, um gosto que eu tenho pelos estudos clássicos, mas inicialmente eu acho que foi principal para eu decidir foi conhecer a Ragusa e gostar tanto do que ela ensinava. E o que, que te levou, então, a declinar? Alguma experiência com habilitação em particular, enfim? Na verdade, eu tive uma boa experiência no grego, assim, principalmente com a língua grega, né, as matérias de língua grega. É, mas o que me levou a declinar foi perceber que era uma cultura que, apesar de distante no tempo, né, era muito próxima em relação ao que a gente tem acesso, enfim, quando a gente pensa em mundo ocidental, né, perceber também que eu poderia continuar com matérias que, de assuntos que me interessavam mais pessoalmente como optativas, eu não precisava necessariamente estar na habilitação para cursar essas matérias. Mas agora que a gente falou da língua, tem um material didático específico? É muito difícil acompanhar, já que é uma língua antiga e é algo que a gente não está habituado, né? Então, tem um material específico que a gente usa, né, que é o Aprendendo Grego, e a gente trabalha ele no primeiro ano e meio da no primeiro ano e meio da habilitação, né, que aí são as três primeiras matérias de língua. Esse material, ele é feito por uma associação de professores de estudos clássicos, né, internacional, e aí a tradução dele sai pela editora Odisseu aqui no Brasil. Inclusive, que é uma editora que vem na Festa do Livro, então quem quer ir pro grego... Então, deixa você entender, o principal material didático pro grego no primeiro ano e no primeiro semestre do segundo ano tá em português. Tá em português. E é basicamente nele que os professores se centram, né? O material, ele trabalha em duas frentes, entre aspas, que são a tradução de textos e exercícios de gramática. Então, nesses primeiros anos, não é exigido do aluno que ele saiba uma segunda língua, como o inglês, por exemplo, para ter acesso ao material didático? Não, o material está em português, os professores trabalham com ele em português. E quanto a questões financeiras, quanto custa o método da Odisseus? Então, comprando na Festa do Livro da USP, você consegue por uns 70 ou 80 reais. Mas o método em si custa, se eu não me engano, 130 ou 140 reais. É um pouco caro, mas é um método que a gente acaba usando por 3 semestres. E, querendo ou não, ele sempre é um material de apoio importante pro que virá, sabe? Porque ele é uma forma muito fácil de você consultar tópicos gramaticais e até algumas palavras que, se você for comprar uma gramática específica ou um dicionário, vai sair bem mais caro. Então, nesse ponto, é um material que é caro, mas que serve de apoio para bastante tempo na habilitação. Legal, cara. Mas e depois que passam esses 3 semestres, o que, que é usado nas aulas? Depois desses 3 semestres, a gente começa a trabalhar basicamente com textos literários originais. Eu tô no grego 4 agora, a gente tá traduzindo um diálogo de Platão, né? E aí cada matéria subsequente do grego tem um foco diferente, né? O grego 8, por exemplo, que é o último grego, o foco é trabalhar com historiografia. O grego 7, por exemplo, é trabalhar com tradução de teatro, né? Tragédia e comédia. Uma dúvida que fizeram pra gente na enquete é necessário ter um conhecimento prévio sobre filosofia para cursar a habilitação do grego? Não é necessário. Né, até porque os professores, eles sempre partem do princípio de que a gente não sabe nada, tanto para a língua quanto nas matérias de literatura. E acho que principalmente nas matérias de literatura, porque essas matérias são abertas como optativas para todos os alunos da faculdade. Né? Logo, os professores, eles sempre dão elas com traduções, sempre tem muita calma, vão do princípio, partindo do pressuposto que você não conhece nada. Que é bom, por um lado, porque se você não sabe nada, você não tem conhecimento, vai te ajudar. Por outro, às vezes é um pouco ruim, porque acaba ficando um pouco meio superficial, né? Acaba não tendo tanto contato com os textos no original, nem às vezes com a profundidade que a gente gostaria para quem tá na habilitação. Já que você mencionou sobre essa questão de aprofundamento, né? Como que é a relação com os professores? É tudo muito difícil? É muito professor Carrasco? É muito professor Várzea? Como é que é? Os professores costumam ser bem exigentes, principalmente em língua, porque a gente tem que fazer tudo relativamente rápido. Então, eles são exigentes, só que eles também são muito próximos dos alunos. Como é uma habilitação pequena, você geralmente conhece todos os professores pelo primeiro nome, né? Já teve aula com a maioria. E eles sempre são muito abertos a receber dúvidas, são muito abertos a receber propostas de iniciação científica. Então, a gente tem uma relação bastante próxima com os professores, que costumam ser, na sua grande maioria, gente boa e ótimos professores, né? Ai, que maravilha. Inclusive, caso a professora Paula da Cunha Correa escute isso, eu queria mandar um abração pra ela. Paula, você é incrível. Você é incrível, Paula. A gente te ama. E já que você mencionou o lance das ICs, como é que é em relação à bolsa de intercâmbio, bolsa de IC, vida acadêmica dentro do grego? Então, quanto a intercâmbio, praticamente todas as universidades que abrem vaga para intercâmbio da letras têm uma área de estudos clássicos, né? Para você estudar grego ou latim, né? Se for do seu interesse. Mas alguns focos no mundo de importantes de estudos clássicos, como a Itália, a França, a Inglaterra, até os Estados Unidos. Eu, pelo menos, não conheço ninguém da habilitação que já tenha ido em intercâmbio, né, durante a graduação, pelo menos. Só que o que eu sei é que a galera tem tendência de tentar fazer doutorado sanduíche, né? E aí fazer metade desse doutorado em algum desses lugares no mundo que tem centros mais conhecidos de estudos de helenismo, né? A carreira acadêmica, ela é bem viável na área do grego. Sim, ela é bem viável e é praticamente a via principal, sabe? Pra, e aí o mercado de trabalho, ele fica em segundo plano, até porque é o grego antigo, né? Então exato. Dá a entender, tô pressupondo aqui, que mercado de trabalho, no sentido de trabalhar em escritório, trabalhar em escola, não exato. Vai rolar. Não rola tanto. Porém, a área acadêmica do grego, ela é ampla, porque ela existe, como eu falei, em praticamente todas as universidades do país e fora do país, né? Apesar dos pesares, é uma área que tá crescendo ultimamente, né? As aulas são ministradas em grego em algum momento do curso? Vocês começam a falar em grego antigo? A gente fala em português. Não, não tem um momento que vocês começam a usar togas, andar não descalços? Tem. Infelizmente não tem. Puxa. A gente está tentando implementar isso no departamento, mas ainda não tem. As aulas são em português, né? Do começo ao fim do curso em português. Isso. E o foco da habilitação não é conversação, porque o grego antigo é uma língua morta, né? Não é uma língua falada por nativos em lugar nenhum, né? O que se fala na Grécia hoje em dia é o grego moderno, que é bem diferente do grego antigo. Então, o foco que a gente tem na habilitação é realmente de leitura e tradução. Existe um projeto que está surgindo agora aqui em primeira mão com o professor José Marcos de a gente tentar fazer versões para o grego antigo, né? Então, o que são versões? São pegar textos em português, né? Poemas ou, às vezes, sei lá, algum tweet engraçado, algum meme no Facebook e traduzir para o grego antigo para praticar, sabe? Praticar. Tem aquelas páginas no Facebook, momentos marcantes da televisão brasileira em latim. Isso é uma fonte para gente de material para precisam fazer um do grego. Criar. Tem do inglês, eu sei que tem do latim, falta ter um do grego antigo. Esse é o que a gente vai tentar fazer agora. Sensacional. A gente tem um projeto Mínimos também, da professora Paula. Exatamente. O projeto Mínimos é um projeto que uma professora do grego, né, a Paula, coordena. E é um projeto que funciona ensinando grego e latim numa escola aqui perto da cidade universitária, né, o Amorim. E quem trabalha nesse projeto são alunos do grego e do latim, né, como bolsistas PUB, sob coordenação da Paula. E, normalmente, o único pré-requisito para participar desse programa é ter completado o grego 1 ou estar fazendo o grego 1. Até porque, como são aulas para ensino fundamental, é uma coisa bem básica. Então, sei lá, nos primeiros 2-3 meses da graduação, você já viu muito mais do que eles vão ver em todos os estudos deles de grego e latim. Suas expectativas em relação ao grego, elas estão sendo cumpridas? Sim, eu entrei um pouco receoso, mas no fim eu acabei descobrindo que eu gosto bastante da literatura. A língua é um pouco complexa, mas enfim, esse é um problema que você enfrenta em qualquer lugar. Mas os professores são incríveis, né? Eles sempre são muito, muito solícitos. É bem tranquilo. Eu senti que as minhas expectativas foram bem acolhidas na habilitação. E como funciona a licenciatura, já que a gente mencionou o projeto Mínimos, dar aula? Então, a licenciatura, para os alunos do grego, costuma ser mais focada realmente no português, né? Até porque a maioria dos alunos do grego faz o português. Então, as matérias teóricas costumam trazer questões de educação mais gerais. Inclusive, algumas matérias de metodologia de ensino de grego, por exemplo, elas são dadas na licenciatura em conjunto com algumas habilitações do DLO. Principalmente porque não tem professor para focar muito nisso. A menina nisso. Do alemão que a gente entrevistou mais cedo falou justamente isso, é um problema geral. É um problema, e assim, no caso do grego também é até uma solução viável, porque não tem onde você ensinar a língua grega. E quando você é aluno do grego ou do latim, que são as duas habilitações do DLCV, é possível cursar matéria de outra habilitação? Sim, é possível. É possível no grego cursar matérias do latim, né, que são optativas, e de outras habilitações do DLO, algumas do DLM, né, que o departamento é mais fechado, mas a gente tem bastante crédito de optativa, até então dá pra bater perna pela universidade. E já que são duas coisas muito ligadas, né, o grego e o latim, é comum que os professores, os alunos, tanto do grego e do latim, de certa forma, tenham uma convivência, um faça a matéria do outro, um se envolva no tema do outro? Então, matéria, sim. Como é que é essa relação gregos e troianos? Ela é pacífica. né? Frequentemente você vê alunos do grego em matérias de latim, principalmente de literatura, né? E nas matérias de literatura do grego, além de pessoas de todas as outras habilitações, você encontra gente da habilitação de latim, né? Só que em questão de língua, até onde eu sei, não muito. A gente costuma ser mais fechadinho. Mas é interessante pra quem faz grego fazer algumas matérias do latim, pra quem faz latim fazer algumas matérias do grego? É bastante interessante porque o latim conserva certas estruturas gramaticais muito próximas ao grego, que inclusive são mais fáceis de aprender pelo latim por ser uma língua mais próxima do português. É uma forma, digamos, de você, sei lá, usar um cheat, como se fosse no videogame, pra aprender mais fácil o grego. Eu ia perguntar justamente uma dúvida que me surgiu, porque a gente sabe que o português tem as raízes latinas e as raízes gregas, isso, né? É interessante, assim, até pra dar aula de português posteriormente, você ter esse conhecimento? Sim, é bastante interessante, porque quando você vai estudar grego, você precisa se debruçar sobre conceitos gramaticais que você, às vezes, ignora no português. Porque, enfim, falantes nativos. Mas você precisa reestruturar na sua cabeça com questões como objeto e orações subordinadas. Que no grego é tudo mais sintético, né? Então você tem que fazer uma análise sintática o tempo todo pra você ler grego. Então, querendo ou não, você vai praticar análise sintática bastante pra dar aula de português. E cursar apenas o grego sem o português é uma boa ideia? Já que a gente falou disso, né? Do grego ajudar a dar aula de português. Vocês estudar essa ordem sintática e tudo mais. Se eu quiser só fazer o grego, não fazer o português, é uma boa ideia? Se você tiver certeza que você quer seguir a carreira acadêmica na área de grego, até pode ser. Você vai ter mais tempo para se dedicar à língua grega, que, querendo ou não, requer muita dedicação. Requer muito tempo de sentar e estudar, e a literatura. Mas, se você não tem tanta convicção de que quer seguir a carreira acadêmica, não é uma boa coisa você chutar o português, porque ele é uma porta de entrada dentro do mercado de trabalho, né? Ó, tem uma pergunta de calor aqui. Falam que o grego é uma habilitação muito pesada, apesar de ser um amorzão. É possível conciliar com trabalho / estágio? É possível, sim, né? Tem gente no grego que trabalha, CLT, ou faz estágio, né? E faz habilitação, e é muito bom. Só que é difícil, porque muito diferente das outras línguas, digamos, vivas, né? Que você pode aprender ouvindo música, ou lendo uma coisinha ou outra. No grego, requer muito você sentar com um método e traduzir texto. E decorar paradigma, e decorar vocabulário. Então, você tem um trabalho em casa, na habilitação de grego em latim também, muito contínuo. Isso vai o tempo todo. Enquanto você estiver usando o Aprendendo Grego, e depois de usar o Aprendendo Grego, é um trabalho extra classe para você aprender a língua muito intenso. E que toma muito tempo, né? Então, você querendo ou não, a graduação em geral é mais difícil trabalhando ou estagiando, mas o grego ainda tem esse empecilho que ele requer muito, muito estudo fora da classe pra você. A gente comentou sobre os professores, né, deles serem exigentes, mas ainda assim serem super cordiais. Eles entenderiam o caso de um aluno do tipo, professor, eu tenho que me sustentar, mas eu adoro a sua matéria. Não, entendem. Com isso eles são super abertos de conversar, sabe, de tentar arrumar alguma coisa pra ajudar, principalmente nas matérias de língua, arrumar material para te ajudar com alguma coisa que você esteja tendo dúvida, mas às vezes não tem tanto tempo para estudar, né? Isso eles compreendem bastante. Excelente. Então, eu tenho uma pergunta importantíssima, provavelmente a pergunta mais importante desse programa. O que faz do grego uma habilitação importante? O que o grego tem que as outras habilitações não têm? Bom, se você parar para pensar que as raízes do que a gente considera como literatura ocidental, então, na cultura e literatura grega, muitos dos topos, muitas das imagens recorrentes que a gente tem na literatura brasileira, portuguesa, francesa, italiana, etc., latina, inclusive, vieram do grego, né? Vieram da literatura grega. Então, você estudar essas coisas no princípio é muito importante, né? Fora outras coisas como toda a filosofia, a matemática, a medicina, né? Você tem textos de todas essas áreas em grego, né? A própria Bíblia. Então, se você quer trabalhar com tradução, existe uma centena de áreas diferentes no grego, né? Que vão desde o que a gente considera como ciências humanas até textos de ciências exatas e ciências naturais e outros tipos de textos literários ou não. Então, a língua grega é uma grande biblioteca de todo o conhecimento do mundo, porque tudo provavelmente já teve uma versão em grego. Sensacional. É, gente, não vai ter jeito. Vocês vão ter que ranquear pro grego. E um passarinho me contou que você trouxe um poema. Eu trouxe um poema. Acho que quem faz IEC, provavelmente com a Ragusa, já ouviu falar da poetisa Safo, né? Ela é uma das poetas que consta em um cânone de literatura grega chamado Os Nove Líricos, né? Que é feito, que é organizado em Alexandria, que são considerados os nove melhores poetas líricos em língua grega de todos os tempos, e ela é a única mulher no meio de todo esse bando de macho. Representando, hein? E é um poema, enfim, relativamente famoso da forma como ele fala do sofrimento dela, de toda a questão somática e quase de doença que o sofrimento amoroso tá causando a ela. Ai, amiga, o boy não me responde. Não responde. Ai, ele tá demorando. No caso, a mina. Ele visualizou e não respondeu. Lê aí pra gente. Vou ler. Finitae moi kenos sisosteoisin. Emenoner otis enantiostoi. Isdane kai plasion adiphonei sas sifacuei. Kai gelaisais imeruen tomeman. Cardian en stethesin eptoisen. Osgares sihido broche, hosmen phonai suden et eikei. Alacam men glossa meage lepton, dautica croi fiuriu pade dromeken. Opatesi duden oremie pirom, beisi d'aquae. Cade midros cachetae tropos de, faisan agrei clorotera de poies. Emithet nacen doligop deues. Faino mem hautai. Traduz pra gente, por favor. Tá, agora eu vou ler a tradução desse poema. Muito bonita, né? A tradução é feita por algum professor do grego? Sim, pela professora Juliana Ragusa. Oh, né? Nossa. Eu nem poderia suspeitar. Parece-me ser par dos deuses ele. O homem que oposto a ti senta e de perto tua doce fala escuta, e tua risada atraente. Isso, certo, no peito atordoa meu coração, pois quando te vejo por um instante, então falar não posso mais. Mas se quebra minha língua, e ligeiro fogo de pronto corre sob minha pele. E nada vem em meus olhos, e zumbem meus ouvidos, e água escorre de mim, e um tremor de todo me toma, e mais verde que a relva estou, e bem perto de estar morta pareço a mesma. E aí, você pode indicar pra gente alguma mídia, uma série, música, qualquer coisa relacionada ao mundo grego, livro, muito grego antigo, no caso, né? Bom, tem sempre os grandes cânones, né, que são a Ilíada e a Odisseia, que você eventualmente vai ter que ler durante a sua graduação no grego. Então é bom já ler o quanto antes? É bom já ler e é gostoso de ler. É muito interessante, né? Inclusive tem uma tradução nova que saiu do professor daqui da habilitação, né, o Werner. E eu acho, considero muito interessante também ler as tragédias gregas, que são muito boas. Eu recomendo a minha favorita, que é a Medeia. Oh. Né? A Medeia de Eurípides, que... Não, mamãe, não, socorro! Tem um final bem tenebroso, mas que é infinitamente lindo. Esse final talvez tenha sido um spoiler, essa frasezinha, né? Só mas, pra enfim, quem leu. Não existe spoiler de tragédia não, boa. Não, infelizmente, assim, na habilitação de grego, spoiler é uma palavra proibida, porque tudo já tem mais de 2000 anos. É, não tem como reclamar perdeu, de spoiler, perdeu né? Um pouquinho o caráter de se spoiler. Se você não sabe o final de Medeia, se você não sabe o final de Édipo, cara, tô preocupada de onde você tá vivendo, pois hein? Pois é. Inclusive, tem uma série da Netflix, que chama Troia, que é sobre a Guerra de Troia, e ela é incrivelmente fiel à Ilíada. É interessante de assistir, apesar de não ser tão boa assim em questões. Não ser tão boas em questões de produção, ela é divertida de se ver. É, falando em Troia, tem um filme do começo de 2000, que foi um desses filmes épicos, a retomada, com o Brad Pitt. O que você acha desse filme? É uma boa pra quem tá interessado no grego ver esse filme ou nem? É assim, se você não conhece de fato a história da Ilíada, é interessante de você assistir. Porém, a opinião geral, as pessoas não gostam muito. Ah, gente, mas é um eu clássico. Eu acho um filme incrível, clássico cinematográfico e que, sim, vale a pena assistir. Porque tem o Brad Pitt e porque tem pessoas se matando por aí. E tem o Legolas como pares, isso é muito divertido. Beleza. E fora essas perguntas, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu e o pessoal da habilitação, né, mais o pessoal da minha sala, do grego, a gente criou um grupo de estudos de literatura grega, né? Chama Panaster. Se jogar no Facebook, vocês vão conseguir achar. Nesse semestre, a gente vai discutir tragédias, tragédias e durante um mês também comédia. Acho interessante quem se interessar pelo grego de participar, porque a gente tá aberto, né, pra receber todo mundo, tem no nosso Facebook lá as datas das reuniões, etc, e é só se inscrever, tem todas as instruções lá. É aberto pra comunidade externa? Por se por acaso alguém que não é da USP estiver escutando, claro, isso, claro. Um vestibulando, que está interessado no grego, tem interesse, ele pode participar mesmo não tendo vínculo com a universidade? Completamente aberto. Pode só se inscrever lá, mandar um e-mail pra gente e aparecer nos encontros que a gente vai discutir as peças. Sensacional, então. Acho que é isso, né? Talvez caiba um comentário de que a gente estava falando do grego que a gente estuda na habilitação. Falei que é o grego que a gente chama de grego clássico, que é o grego da cidade de Atenas do século V, que é o dialeto ático. Mas a gente acaba estudando outros dialetos no grego, né, na habilitação, durante o curso, justamente por causa da literatura, né? Então, no final do Aprendendo Grego também, se estuda o dialeto homérico, que é no qual é composto a Ilíada e a Odisseia, que é um dialeto completamente diferente de todos os outros e que tem coisas de um, coisas de outro e criações do próprio Homero, muito criativo. Fora outros dialetos como o dialeto lésbio, né, da poetisa que eu li, o poema da Safo. A gente tem o dialeto dórico, o dialeto jônico, o dialeto cretense, existe uma série de dialetos, mas o principal que a gente estuda é o ático, só que a gente acaba contemplando esses outros durante a habilitação enquanto a gente traduz textos deles, né. E qual o seu deus grego favorito, ou deusa favorita? Acho que a minha deusa grega favorita é Atena. Atena. Né? Guerreira, inteligente e bota pra fuder. Qual que é o seu deus ou deusa grega favorita, Thiago? Eu me identifico bastante com o Hefesto. Porque, né? Cara, habilidoso. Meio pôs de lado, mais habilidoso, é coxo. É coxo. É, não é gato, mas é, eu gosto dele porque ele é o deus do fogo e pois é. Fogo é top. Eu adoro Hermes, inclusive ninguém perguntou, mas é o meu deus grego favorito. É o seu deus, é grego, o meu deus grego favorito. Acho que parece com você. É, eu sou muito hiperativa, né? O Hermes tem muito disso, de migrar entre as culturas de modo geral, dado todo um contexto de uma época de migrações e como o pessoal era muito viajante e ele meio que foi isso. Tomando com o tempo símbolos também, então... Sim, é... Sim, deus dos caminhos, deus das viagens, né? Sempre um... Eu também me identifico um pouco com ele, né? Todo dia eu faço uma viagem pra ir pra voltar e ir pra USP. Então ele é meio que meu... Mas, cara, a mitologia grega, de modo geral, é muito legal também. Quem curte mitologia, acho que deveria ir pra essa habilitação. Por isso também certeza, seria uma boa. Com certeza. A literatura grega é toda em cima da mitologia, então sempre é muito divertido as histórias com os deuses e heróis. Tem cursos de extensão só de mitologia também, não é? Tem uma pegada assim? Sim, é, frequentemente tem, né? No semestre passado, um professor, dois professores, eu acho, do grego, deram esse curso e frequentemente tem coisas de extensão do grego sobre poetas, alguns poetas específicos. Olha, se essa não é a melhor habilitação da... Com certeza. Letras, eu não sei qual é. Não tem nem como discutir isso. Igor, foi um prazer te receber. Foi um prazer conversar com você, Laura. Foi sensacional. Sempre. Você Valeu. Também, Thiago. Obrigado por participar, por dedicar seu tempo aqui e, bom, finaliza aí logo. O podcast não é meu, eu só tô aqui de invasão mesmo. É, não, imagina. Eu não sou a entrevistadora convidada. Valeu, Igor. Boa sorte na habilitação. Obrigado. Foi um prazer imenso, incomensurável. A gente se vê por aí. A gente se vê sempre nos corredores. Sempre nos corredores. E você, calorinho ou vestibulando, que tá interessado em cursar grego aqui na Letras USP, fica aí o programa, pensa com carinho. É uma habilitação muito divertida, eu fui dela, ela vale muito a pena, ela engrandece o seu intelecto, o seu ser, a sua visão de mundo, igual o Igor falou, porque, nossa, os pilares da cultura ocidental estão na Grécia. Vai fundo, é maravilhoso.